que no fundo visa sensibilizar a comunidade para a problemática dos maus-tratos na infância. E é com grande satisfação que percebemos que temos aqui a rede social, as diversas IPSS, temos as escolas, temos jardins de infância, temos a Universidade Sénior e temos um conjunto também de pessoas da comunidade que se associou a este público maioritariamente infantil para fazer esta nobre ação de sensibilizar através também de uma caminhada, de uma iniciativa desportiva, neste caso, o Move-te por Valores. Gostava também de assinalar que não foi apenas aqui, na sede do Conselho, que esta iniciativa se desenvolveu. Também em Nogueira do Cravo, no Centro Escolar, também se desenvolveu esta iniciativa, assim como nas diversas escolas que compõem o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Muito bem. Quantas crianças, jovens, adultos formaram este laço? Tem noção? Aqui na sede do Conselho tivemos mais de 600 pessoas a formar este bonito laço azul humano. Portanto, tudo isto em defesa das crianças, porque o Conselho quer crianças felizes. Queremos crianças e, sobretudo, como disse bem, crianças felizes, porque aquilo que deve bater, como estava aqui numa frase, deve ser apenas o coração.